Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti, distante. Esquecer o que fizeste por mim.